eu só quero teu amor. Menina, esse sorriso encantador que fascina. Quem sabe eu encontre um luar perfeito pra te amar na beira do mar.